campeira leva a vida no UPA, com a querência açúcar em minhas camperiadas. Pois bueno, temos aí dando sequência com o nosso bem campeiro desse final de semana. Sempre com apoio também aí da Tampos Antunes, indústria e comércio de tampos em geral. Ampla e variada linha de fabricação de tampos, componentes para cozinhas e outras linhas de móveis aí, com qualidade desde a confecção até na hora da entrega do produto, com total segurança e agilidade aí na sua empresa. A Tampos Antunes fica localizada na BR-163, aí no município de Santa Lúcia, aqui no estadão do Paraná. O telefone para contato é o 045-3288-1457. 045-3288-1457. Ou então facebook.com/Tampos Antunes. Buena! E se vamos de marca por aqui, vamos trazendo o Xiru Missioneiro para cantar pra gente O Que Vier Pra Mim É Lucro. E essa aí vamos cambiando lá pra capital do estado do Paraná, pra Curitiba, onde tá o tio Beto, né? É o seu Roberto Santos, né? O índio velho que ficou um pouquinho mais usado, digamos assim, né? Colheu mais uma abóbora na invernada da existência nessa semana, né? Teve de aniversário, então nossas felicitações, desejo de muitas felicidades. E esse bloco vamos emendando pra ti, o Xiru Missioneiro, Que Vier Pra Mim É Lucro. E na sequência tem o Cid Biriva, Quebra Costela. Hoje eu tô com os pila na guaiaca, umas botas novas pra inaugurar num fandango, tchê. Toque gaiteiro, uma marca bem socada, quero ver a gauchada se espalhando no salão. Uma daquelas de a levanta por vadeira, que eu quero sentir a poeira entrando no meu pulmão. Quero dançar com esta prendinha aqui do lado, tá de vestido encarnado e um lencinho de cintim. Porque ela dança com o Pedro e com o João, faz a volta do salão e não tira os olhos de mim. Porque ela dança com o Pedro e com o João, faz a volta no salão e não tira os olhos de mim. Olá! E eu também vou botar esse meu rico zoinho nela agora também. Perigoso quebrante, che. Esta bandida é filha do velho Antônio. Diz que o homem é medonho e eu não brinco com o azar. Se ela dançar comigo uma meia hora, eu tiro ela pra fora e o velho nem vai notar. Então pra isso eu preciso que tu capriche, que a tua gaita se espiche, que nem tranco de minhoca. Se for preciso eu te dou uns pila mais, pois de tudo eu sou capaz pra conquistar uma ginoca. Se for preciso eu te dou uns pila mais, pois de tudo eu sou capaz pra conquistar uma ginoca. E até já tô separando uma decenha aí pra ti, gaiteiro velho. Uma azuleguinha dessas que tem um peixe. Aí de cima tu vê se cuida o pai dela, é um alto magricela que tá perto do balcão. Pois quando eu danço eu sou meio desconfiado e dançar de rosto colado pode chamar atenção. Mas se tu tocar a marca solicitada, a sala fica lotada e eu tonteio o velho chucro. Não dá peleia e eu arrasto essa donzela, depois lá fora com ela o que vier pra mim é lucro. Não dá peleia e eu arrasto essa donzela, depois lá fora com ela o que vier pra mim é lucro. Quem sabe uns beijinhos ou alguma cosita a mais. Tudo depende da sorte. Gaiteiro velho atendeu o meu pedido. Nesse tranco sacudido eu levantei a xerua. Arrastei ela lá pra longe do salão e com astúcia de ladrão fumou ver o clarão da lua. E o velho Antônio com aquele tranco socado ficou tão emocionado e ligeiro se embebedou. E até as quatro nós dois tivemos sossego, deitadinho no espelego e o velho nem reparou. E até as quatro nós dois tivemos sossego, deitadinho no espelego e o velho nem reparou. E o gaiteiro foi prestando umas homenagens pro velho Antônio enquanto eu lidava com a prenda lá fora. Namoro velho apertando. Gaiteiro velho

Quero saber quem é tu, onde é que tu mora vivendo e como é que tu nos escuta, né? Então manda tua mensagem aí pelo WhatsApp, é 046-984-19-3079, 046-984-19-3079, ou então ache a gente aí no Facebook, Grupo Bem Campeiro. No Facebook tu acha o Bem Campeiro, que é o nosso grupo aí. Tu pode estar entrando em contato com a gente. Vamos trazendo mais música aqui. Música que vem do Ponche Verde, da Canção Gaúcha, décima edição do ano de 1995. João Quintana Vieira e o grupo Parceria cantam pra gente Lanceiros Negros. E na sequência, Os Monarcas, Rancho Sem Tramela. Escola, nem leitos de estradas, na causa farrapa um pelotão de escravos. Partiu da senzala, buscando horizontes, repontando anseios por campos de bravos. Mãos com cicatrizes e pés calejados, empunhando as lanças rumo ao fim sinistro. Sustentando a guerra que eles não fizeram, brigas de governos ou de alguns ministros. Sustentando a guerra que eles não fizeram, brigas de governo ou de algum ministro. E no Ponche Verde as flores que nascem parecem bandeiras da luta tenaz, onde os combatentes de lanceiros negros plantaram com sangue a semente da paz. E no Ponche Verde as flores que nascem parecem bandeiras da luta tenaz, onde os combatentes de lanceiros negros plantaram com sangue a semente da paz. Ventos e chuvas do mar relento tropiaram saudades deixadas nos biongos. Carregaram sonhos de nação mais justa pra tombar peleando lá pelos porongos. A diplomacia calou forças brutas, pelotões de escravos foram libertados. Campos da paz, resistindo aos tempos, guardaram conquistas daqueles tratados. E os campos da paz, resistindo aos tempos, guardaram conquistas daqueles tratados. E no Ponche Verde as flores que nascem parecem bandeiras da luta tenaz, onde os combatentes de lanceiros negros plantaram com sangue a semente da paz. E no Ponche Verde as flores que nascem parecem bandeiras da luta tenaz, onde os combatentes de lanceiros negros plantaram com sangue a semente da paz. Onde os combatentes de lanceiros negros plantaram com sangue a semente da paz. A semente da paz, a semente da paz. Música. Ele é ensinado e aprendeu comigo que este rancho está sempre azando. Ele é ensinado e aprendeu comigo que este rancho está sempre azando. Tua visita aqui neste rancho sempre é motivo de muita alegria. Eu já andava louco pra te ver, meu amigo não aparecia. Eu já andava louco pra te ver e o amigo não aparecia. Molei a perna, companheiro amigo, que o meu cachorro é manso e não morde. Molei a perna, companheiro amigo, que o meu cachorro é manso e não morde. Ele é ensinado e aprendeu comigo que este rancho está sempre às ordens. Ele é ensinado e aprendeu comigo que este rancho está sempre às ordens. Fazia tempo que eu não te via, hoje te vejo com cara de moço. E o que é mais velho já me deu um neto, e o que é mais novo tá falando grosso. E o que é mais velho já me deu um neto, e o que é mais novo tá falando grosso. Bolei a perna, companheiro amigo, que o meu cachorro é manso e não mordo. Bolei a perna, companheiro amigo, que o meu cachorro é manso e não morde. Ele é ensinado e aprendeu comigo que este rancho está sempre às ordens. Ele é ensinado e aprendeu comigo que este rancho está sempre às ordens. Amigo velho, a nossa amizade não tem limite, também não tem preço. Eu já andava louco de saudade, mas não sabia o teu endereço. Eu já andava louco de saudade, mas não sabia o teu endereço. Bolei a perna, companheiro amigo, que o meu cachorro é manso e não morde. Bolei a perna, companheiro amigo, que o meu cachorro é manso e não morde. Ele é ensinado e aprendeu comigo que este rancho está sempre às ordens. Ele é ensinado e aprendeu comigo que este rancho está sempre às ordens. Aqui no rancho tem bom chimarrão, churrasco e canha e boia de panela. Pra receber os amigos que tenho, fiz este rancho e não botei tramela. Pra receber os amigos que tenho, fiz este rancho e não botei tramela. Pra receber os amigos que tenho, fiz este rancho e não botei tramela. Pra receber os amigos que tenho, fiz este rancho e não botei tramela.